Matéria-prima. Novos sons para conheceres na rua. Nós por aqui já tínhamos dado por eles a quando da edição do excelente álbum estreia em 2007 e é uma redundância afirmar que do bairro de Brooklyn, em Nova York, vem alguma, muita, da boa música que se escuta nos dias de hoje. Ora, os Project Gen e Project Gen são uma dupla precisamente originária daí e cujos senhores dão pelos nomes reais de Sammy Rubin e Jeremy Haynes. Depois desse referido longa duração estreia, surgiram este ano com o EP The Colors, onde estão inseridos 5 temas que contam, cada um deles, com a colaboração de um outro projeto, como os Fuji and Miyagi, os Mixel Pixel ou os Clack Singles Club, no tema por aqui escutado em seguida, entre outros. Electro Karaoke, tal como eles próprios apelidam a sua música, propício para esta altura do ano. Project Jenny, Project Jen, let's boogie, baby. They give me money, they give me money, they give me money all the time. I got 100 dates, all the ladies, what they like on my style. I'm losing pounds, I'm losing pounds, every minute, every minute, every mile. I'm never tired, I'm just so wild, getting wilder all the time. Spiders in my mailbox, spiders in my bed, so sick of killing all the spiders in my head. They keep me up on that, trying to kill them in my sleep. I know it would be alright if I knew how to keep them down. I try to get your little fish, but I'm on a bus. Try to get them off the water, try to take them on the truck. But I couldn't find them anywhere, or is my memory? That's when I knew the end already about me. Running out of luck, cost me 99 bucks for nothing. It's easy to use, it's not too hard to choose when you're set up to lose and there's nothing more to buy. Scrounge around, but there's nothing to be found. It's all these people, they be clowning you, they're clowning you. Spiders in my mailbox, spiders in my bed, so sick of killing all these spiders in my head. They keep me up on that, trying to kill them in my sleep. I know it won't be alright if I knew how to keep them down. I tried to cook a little spare. Aos sábados, entre as 19 e as 21 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Matéria-prima. Música para conhecer na rua, de hora a hora.